378 do solo, os 2B, autorizado Alfa, Juliette, ponto 07. Alfa, Juliette, ponto 07. Obrigado. Excelente, 6212, canceladas as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste 109, redução de velocidade para 2109. Luna 723, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado X-Ray, Luna 723. Chico 001, autorizado push, força do táxi. Controle o Gol 9723, encontro visuais no setor. Solicita prosseguir direto para o Índia Serra, interceptando a final de LA. Tente o Gol 9723, em condições visuais autorizado. Índia Serra, reporte estabilizado. Tente após a estabilizado, autorizado 9723, obrigado. Salvador, boa noite, é o Rio 5974. Gente da informação ativa, Guarulhos. 5974, boa noite, autorizado Guarulhos. IAP Zulu no 0, Taubaté, nível 340. Saída Sampo 1, transição ótima. Primeira curva direita, transponder 5474. Rio 5974, autorizado 340 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita, saída Sambuno, Leda Mótima. O controle, o transponder 5474, poder confirmar o controle 1330? Controle 120-8, reporte quando puxa Rio 5974. 1208, boa, Rio 5974. Torres 09973, boa noite. 09973, boa noite, Torres. Nível 360 para Confis, já tem o plano? Sim, federal 9973, Confis autorizado. E a rota do plano de voo, nível 360, saída Sanvo 1, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5461. Nível 360, Sanvo 1, transição ótima. Controle 120.85461. Volta para o posto federal 993. Obrigado. 0, o voo do 354. Zona 354, boa noite, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Direto ITAP, descendo até o 050, gol 1354, paciente da alta. Zona 2774, livre da zona, reporte táxi. Recordará. O Zé 3178 está no portão 7 sem balizador. Ciente, está 3178, o freio está ciente. Está na 6212, desce para 2000 pés, autorizado de Maia LS XR, reporte estabilizado. Descendo 2000, autorizado LS, reportar estabilizado 6212. Sugou 9723. Plano 723, chame Torre, 118 decimal 95. Corre, 1895, obrigado, bom trabalho. Voador, Goma 723, final. Plano 723, cruzar pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 07 nós, ajuste altímetro no zero, 1 no meio. Livre pouso, gol 9723, 0 no meio. Equipe 972, aguarde, número 2 no setor. Maceió, via rota do plano, 3117, nível de voo 350, saída Pucca, transição Caju, transponder 5476, controle 120 decimal 8. Autorizado para Maceió, rota conforme o plano, via azulou 1730, Pucca, Caju é a saída, transponder 5476 e o controle 1208, voo 1134. Correta, pós-ponto, gol 134. Encontrar. Gol 723, são os 3 aqui, contato inicial, reforço de Juliette. Bordo do 4 e 30 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Gol 9723, no solo 35, táxi via Alfa, reforço de Juliette. Alfa, sou Juliette, 9723. Número 2 no centro aguarde. Aguarde. Azul, 5001, pronto para ataque. 92 a bordo. Quase 30 autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 5001, táxi via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no meio. Via Índia no 0 no meio, reporta pronto para 5001. Na 6212, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós. Goma 354, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste na 06. Autorizado final ILS-X Ray, reporte estabilizado. Ciência 354, vai ser mais estabilizado, limpa as restrições, desce até 2.000, 10.06, eu ajuste. Pasteurizado, pátio 1 no Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 06. Pátio 1 no Índia, reportará pronto, 10 no 6, 2774. Kio 5972 na escuta. Após a passagem do ATR da Azul, a causa autorizado, pushback após táxi. Após a passagem do Azul, autorizado pushback. 23, vou falar na Juliette. Bona 723, mantém a posição. Aguarde autorização para ingresso do pátio 1. Essa guarda lá no 723. Oi, Azul 5001 no ponto de espera. 104. Até o ponto de espera, Azul 5001. Ok. Juliette, remoto 1-2. Juliette, remoto 1-2, 1-7-2-3, boa. Azul 5001, autorizado aliar e manter pistão 0. Aliar e manter 1-0, Azul 5001. Chama 212 no solo 39, libere à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 5001, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, pistão 0, azul 5001. Corre, azul 2774, pode esperar pronto. Minor 5 minor for pushback and startup clearance safe on 3 Standby 4 minor 5 minor number 2 on the sector. Yes. Azul 2774, ali mantém na 1-0, 2774. 972 para o táxi, 03 a bordo, 310, Fontana Guarulhos. E 5972, táxi autorizado para ponto de espera Pichino Zero, via Índia. Reporte pronto, no ponto de espera ajuste ao time Pichino Zero, no meio. 974, não escuta? A escuta, prossiga 5974. Após o tráfego da companhia livrar a cauda, livre, acionar e reporte táxi. Vocês após o tráfego da companhia, está autorizado, puxa acionamento 5974. Azul 5001, decolado os 42, chame o controle, 120 decimal 8. É 212, mais 6. Azul 5001, decolado os 42, chame o controle, 120 decimal 8. 208, azul 5001, obrigado. Extreme é 212. Após a passagem do 727 da Rio, autorizado Juliette, portão 05. Ok, após o Rio, Juliette 05. Azul 5001, no contato radar da decolagem, submantém a nível 360, via saída São Luno. Sango 1, atenção 360, no azul 5001, no trato. 34, livre acionar no portão 10, aporte táxi. Livre acionar, se voltar para o táxi, no portão 34. Decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 07 nós. Teve decolagem 2774 da Azul. Sol 9973, puxa acionar. Sente aguarde, será 9973, é número 2 no setor. Aguardando. Azul 4959, over power. Go ahead for Azul 4959. Get your push and start in coordination step round, the comrade should text. We can start up through the call for day, Azul 4959. Rio 5974 para táxi, 3h30 de autonomia, 3 a bordo, alterna Galeão. Azul 2774, decolado os 45, chame controle no 208. 208. Rio 5974, táxi autorizado, propulsado, puxando 0, via táxi Pátio 1, táxi Índia, reporte pronto, ponto de espera ajuste no 0 no meio. Centro de táxi 5974, apenas retificando, são 04 de P.O. Copiado 04. Saída Coral 1 no Bravo, para nível 160. Ah, via Coral 1 no Bravo, 160, 2774. O Rio 5972, estimado mais 3 minutos para decolar, devido à aeronave decolou à frente. Perfil de saída conflitante, que a aeronave performance inferior também. Torre, boa noite, 354, da Gol, estabilizado. Gol no 354, ajuste adjunto no 0 no meio, visual. Afirmativo. Autorizar pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 08 nós, Gol 1-3-5-4, pista 1-0. Pista pouso, carteira 1-0, Gol 1-3-5-4. O Rio 5972, após o pouso do Boeing da Gol, na curta final, pista 1-0, autorizar a viagem e manter a pista 1-0. E após o pouso do Gol do Zé final, autorizar a viagem e manter Rio 5972. Bom, após a passagem do azul, se darão para te empurrar? O Sideral 9973 informa um ATR da Azul no pátio 3. Também pushback após o início do táxi está autorizado. Que após o tráfego passar até a Itaguaí, autorizado iniciar o pushback em coordenação aqui para o solo pós-táxi. Tá bom, vou coordenar aqui com a manutenção privada. Corregou 1134 para o táxi com 87 a bordo, alternando Sierra Bravo, Sierra Golf. Autonomia 2 horas e 35 minutos. 1134, já táxi a ponto de espera da pista 0, via táxi Índia, reporte pronto, próximo ponto de espera, ajuste no 0 no meio. Livre táxi, via pátio Índia, ponto de espera, chamada pronto com 10 ou no meio, gol 1134. Zulu 4959 for taxi 72 on board, 3 hours and 10 minutes endurance alternate Salvador. Zulu 4959 clear taxi via April 3, report to enter main apron. Clear taxi via April 3, I'll call to enter, prior to enter April 1, Zulu 4959. Report to enter main apron, okay? April 1, report to, April, to enter April 1. Yes, that's what I will do. 5 4 9 5 9. Cinco zero zero um, chame Recife, frequência 125.1, alterno 28.35. Recife 251, alterno 28.35. Azul 5001. Bom, 354, no solo 49, libera a próxima interseção direita. Continue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livra na frente, escuta, Alfa, chama antes da Juliette o 354 da Gol. Rio 5972. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 0-7 nós. Tower Azul 4959, holding short of 8.1. Azul 4959, clear taxi, sent you hold short on Ray 10, report here. Red for takeoff, Azul 4959 on hold short on Ray 10. Continue taxi, hold short of 10, engine on call ready for departure, Azul 4959. Oi, Rio 5974, ponto, espera a pista. Autorizado, já mantém pista 0, Rio 5974. Alinha e mantém pista 0, 5974. Rio 5972, decolada 851, chama o controle 120, decimal 8. 208, Rio 5972. Controle Salvador, cordial boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, contato radar, suba via saída São Bruno, para nível de voo 360. Via São Bruno para o 360, Rio 5972. Voo 354. Voo 354, Juliette, portão 03. Entenda, Juliette, portão número 3, obrigado. 9973, Cideró, 2 a bordo, 3 e 30, alterna Guarulhos, táxi. 9973, táxi utilizado até a saída do pátio 3, aguarde autorização para ingresso no pátio 1. 7. Rio 5974, autorizado decolagem pistão no 0, vento 120 graus, 07 nós. Gente, livre decolagem, iniciando pista 10, 5974. Salvador, voo 1134, ponte para pronto. Autorizado diário, manter pistão 0, voo 1134. Autorizado a linha e manter a 10, voo 1134. Autorizado para o de Sanvo, Rio 5972. Autorizado Sanvo, Rio 5904. 72, corrijo. Ali seguiu o gol, Cideral? Livre, Cideral, até o ponto de espera da pista no zero, é forte, pronto para decolagem, ajuste no zero no meio. Obrigado. Sigo 974, decolado de 5-4, chama o controle 120, decimal 8. 208, pô. Controle Salvador, uma boa noite, Rio 5974, decolado. Rio 5974, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 340. Gente, via São Bruno, livre nível 340, 5974. Coruno 34, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Vento decolagem, 1-0, gol 1-3-4. Tower 2-4-9-5-9, holding short of 1-0, as you get ready for departure. 4-9-5-9, clear to line up and wait to runway 10. Clear to line up and wait to runway 10, 4-9-5-9. Uno 34, decolada 57, chama o controle, 120, décima 8. Uno 208, gol, Uno 34, obrigado. E o 5974 confirma na posição? Passamos. Quente. Controle de Salvador, boa noite. Gol 1134, passando 2000. Gol 1134, boa noite. Contato radar na decolagem. Subavia, saída Pucca para nível 350. Via, saída Pucca para 350. Gol 1134. Azul 4959, clear to take off from runway 10, wind 120 degrees, 06 knots. Clear for takeoff from runway 10, Azul 4959. Chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 1251, alterno 2835, Rio 5972. Boa noite. Boa noite. Alinhar de marcar. Azul 4959, airborne at 58, contact over the departure, 120 decimal 8. 1208, Azul 4959, good night. Good evening, Azul 4959, passing 1100 to 140, Coral 1 Bravo departure. Azul 4959 is 5-9. Radar contact on departure, climb via Coral 1 Bravo to flight level 140. Climb via Coral 1 Bravo departure to flight level 140, Azul 4959. Geral 99732? Sim. Estimado mais 2 minutos para decolagem devido à aeronave que decolou à frente, perfil de saída conflitante e aeronave de baixa performance. Certo. Oi, boa noite, Altra 4738, para informação Bravo 27, autorização Fortaleza. Então 4738, autorizado Fortaleza via rota do plano, primeiro via Pesulo 19, nível de voo 370, saída MOM, transição frote. Transponder 5502, controle de saída 120 decimal 8. Autorizado 370, a rota proposta enviada é do Lula 9, a saída é a mono, como proti. Transponder 5502 e controle 1208, 4738. Correto, é forte ponto, 4738. É forte aí. Thank you. 5974, chame Recife, frequência 125.1, alterno 28.35. 5974, chamar a Recife, 12510 ou 2835, bom trabalho. Nota. Gol 1134, chame Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, gol 1134, obrigado. Boa noite, está 3600, informação alfa, décima 150. São 3600, sendo identificação dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. 050, Bomed 1, outra 3600. Azul 4959, fly direct coral. Flying direct to coral intersection, Azul 4959. Será 9973, decola 203, chama o controle 120.8. Obrigado. Controle General 9973, cruzando 1700. Federal 9973, contato radar de colagem, subir para nível 360, após 2000, autorizado voar, líder. Cruzando 2000, curvando à direita. Salvador, Oceaner 6224, formação alfa para Aracaju, ponte 04. Salvador, Oceaner 6224. Chama 224, formação Bravo, guarda-copas. Guardando. 2, acende a identificação, dessa via, chegada Bomed 1, para nível de voo 060. Descendo via, Bomed 1 para 1060, para 3152. Azul 2774, posto posição coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus na frequência 120.1. Ilhéus 1201, obrigado. Sideral, prova ótima. Mantenha a prova de Leda e aguarde a autorização de Recife, Sideral 9973. Ciência. Lema 224.4. Cruzado Salvador, Aracaju, via roda do plano, nível de voo 190, saída Conde, transponder 5505, controle de saída no 120.8. Copiou, Aru, Salvador, Aracaju, de acordo com o plano, 190 nível, Conde, a saída 5505, transponder 1208, controle, Oceaner 6224. correto, ok? Afirmativo. Pode melhorar o nível 150, se possível? Ah, aqui é só no 150? Confirmo, senhor, estou no modulado. A intenção é sair no nível 1 no 50? Isso, por favor. Gente, o Oxenema 224, 150, autorizado, via rota do plano, permanece a saída Conde e aciona 0220. Então, só nível 1 no 50, saída Conde, 0220 no transponder, Oxenema 224. Correta, pode contar o sistema 224. Cortarão. Torre 4738 da Tampa, tiver acionamento de 7. Livre acionar, reposta TAC, Tampa 4738. Reposta. Geral 9973, autorizado voar Mótima. Mótima. Geral 9973, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-2835. Minha 00 dessa via para 2000 pés, que negar no 0 no meia, ILS XR pistão no 0, autorizado e forma estabilizado. Positivo, 2000 pés via para trás estabilizado no ILS XR pistão 10, a 3600. Salvador, Oxenema 6224, está na ponte número 4 para o pushback e acionamento. Lima 224, aguarde. Lima 224, aguardando. Para o táxi está 4738, 142 a bordo, 3 horas e 10, 6 dias. Na 4738, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero. Lá, reporte pronto, ajuste no zero no momento. Reporte pronto, no ponto de espera. Na 4738. O TAM 4738 segue via táxi sua Índia, ok? Reporte pronto no ponto de espera. E a Índia reportará. Postinei 6224, após a passagem do R2 da TAM Cauda, livre acionar em coordenação com o equipe de solo, reporte táxi. E aí, reportarei para o táxi, aguardando a passagem do TAM. A 73 milhas nordeste do VR de Salvador, voe na proa da posição Bonfi, reporte ao ideal de descida. Na presença, boa, boa, chamar a nova descida, 27. Zona 52, desça para 2000 pés que negal na 096. Eu 16, Dan 3, Zona 52. Na 4738, autorizado a linhagem decolar a pista no zero, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Além da cola 4738. 3600. Gente, 3600, chame a torre frequência 198, decimal 95. 8895, boa noite. Boa noite. Então, 3152, autorizado final ILS, XR, pistão na zero, informe estabilizado. Pistão estabilizado, 3152. Controle, boa noite, até 4732. Então, 4738, contato radar decolagem, subavia, saída MON para nível 370. 370, via, saída MON. Azul 4959, 55 miles southwest of Salvador, VOA. Contact ILS, frequência 120.1. 6224 para o início de táxi, está com POB de 129, alternando Petrolina com 2 horas e 30 de autonomia. Torre, muito boa noite, Altair 3600, está na final já com visual com a 10. Altair 3600, ajuste altímetro 10 no meia, pouso autorizado pistão no 0, vento 140 graus, 07 nós. Pouso autorizado não no meia, Altair 3600. Puxa 6224, táxi autorizado via Índia, reporte pronto no ponto de espera da pista no zero, ajuste altímetro no zero no meio. Responda no encontro no ponto de espera da 10, 6224. Air 6224, no ponto de espera, pronto. Air 6224, escuta. Air 6224, alinhar e manter, puxão zero. Alinhar e manter, 6224. A 3600, falou de 21, libera a próxima atenção direita, táxi foi Eco. Após continue táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1 no portão 02. Direita Eco, Alfa, Juliette, Pátio 1 02, então 3600. Encha 3152, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Puxa 6224, autorizado decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 05 nós. Ok, vento 6224, livre de decolagem. Salvador, azul 27, 93, Faz 1-2-7-1-3, desça para 4.000 pés, QNH 1-0-1-6. 4.000-1-0-6, azul 2-7. 4. Tá 3152, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Vente livre em pouso, tá 3152. 6224, decolado aos 23, chame o controle 120 decimal 8. 1208, 6224. Contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 150. Descendo via Conde para 150, 6224. Plan 4738, mantenha a saída, chame Recife, frequência 125, visão 126 decimal 85, alterno 25 decimal 45. 2685, tá, 4738. No salão de 25, libera a próxima interseção. Pode continuar intacto via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, fora o portão 10. Tran 3152.